Descarado não, mulher. Eu sou descaradinho. Sucesso, mal se largou. Chega em casa tarde, você vem, procura briga. Eu tento me desculpar e falo que eu tava com a minha amiga. Você não quer acreditar, mas é verdade, amor. Só não atendi porque 300 vezes você me ligou. E aí? Descarado não, eu sou descaradinho. Descarado é meu pai, meu irmão, meu cachorro e o meu vizinho. Descarado não, eu sou descaradinho. Descarado é meu pai, meu irmão, meu cachorro e o meu vizinho. Chama! Já avisei, viu? Eu não sou descarado, sou descaradinho, bebê. Arrocha! Chega em casa tarde, você vem, procura briga. Eu tento me desculpar e falo que eu tava com a minha amiga. Você não quer acreditar, mas é verdade, amor. Só não atendi porque 300 vezes você me ligou. Descarado não, eu sou descaradinho. Descarado é meu pai, meu irmão, meu cachorro e o meu vizinho. Descarado não, eu sou descaradinho. Descarado é meu pai, meu irmão, meu cachorro e o meu vizinho. Bora, bora, bora.